quem não vacila mesmo derrotado. Quem já perdido nunca desespera. E envolto em tempestade decepado, entre os dentes segura a primavera. Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel, estamos aqui para gravar mais um Bancada Azulina número 31, Bancada Azulina histórica, depois de a gente sair dos 2-0, empatar e conseguir classificar, graças à sorte, ao 13, ao nosso futebol, a Tito e a Daniel Paulista, que ouve esse podcast e bota a nossa opinião, leva a nossa opinião em conta. Muito boa noite a todos, boa tarde, bom dia, dependendo do horário que você esteja ouvindo. E esse podcast nós estamos começando com uma música diferente. Estamos começando com Primavera nos Dentes, Secos e Molhados, que representa muito bem que foi a batalha do PV e tudo que fizemos para conseguir chegar mais uma vez à classificação, mais uma vez ao mata-mata do acesso, mais uma vez em ano ímpar, mais uma vez tirando o Belo da jogada. Então, quando a gente se classifica, o Belo não. Quando o Belo se classifica, a gente não. São essas coincidências que vão acabar esse ano, porque esse ano a gente vai subir. E comigo aqui, fazendo essa bancada, eu tô com Vinícius Ribeiro. E aí, Vinícius, onde você estava na noite do dia 24 de agosto de 2019? Fala, grande Mike. Um abraço a todos os companheiros de bancada. Um forte abraço à nação azulina. Estava assistindo o jogo na casa do meu pai, né? O meu estádio foi a casa do meu pai, a gente se reuniu lá, eu, Jones, que também aqui compõe a bancada, nós estávamos assistindo juntos esse jogão, né? Foi um jogão, 2-0 na frente, a gente ir lá buscar, nossos guerreiros buscaram esse grande resultado e a gente tá aí, classificado. Beleza, chama a nossa voz feminina lá da bancada, Carla Ferreira. Onde, com quem e o que você estava fazendo na noite do dia 24 de agosto de 2019? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo. Eu estava em casa com direito a muito xingamento, um torcedor colorado dizendo que não era contra o Estado e estava apoiando. Vizinhos, muita gritaria entre os vizinhos, minha irmã que não gosta de futebol xingando junto comigo, meu cunhado e os bichos. Foi esse meu estádio, né? Beleza, Jones Ribeiro, sabemos que você estava com seu irmão e com seu pai nessa noite, dia 24. Então eu vou lhe perguntar qual foi o seu sentimento quando o Ferroviário abriu 2-0 ali no início do segundo tempo. Ah, Mike. Pelo amor de Deus, eu não lembro disso não, velho. O sofrimento. Eu acho que é melhor falar do meu estado, né? Eu passo bem. Hoje já me recuperei desse tormento que foi aquele jogo. Agora eu quero deixar um recado, peço licença, companheiro, para os rosas que já estão totalmente desbotados, eliminados, meus ovos! Finados da linha do trem. A gente não tem pena de time da linha do trem, viu? E fechando a nossa bancada, Ari Júnior. E aí, Ari, onde você estava? O que você estava fazendo no dia 24 de agosto de 2019? Também popularmente conhecido como ontem, né? Exatamente. Eu estava em casa, aqui na sala, porque na sala tem tanto a TV quanto o rádio, né, da casa. Aí eu tava vendo o jogo com minha filha se danando aqui pra variar. Uhum. E foi a frase que eu usei quando o Ferroviário fez 2-0 foi: ih, agora lascou. Mas logo depois, Confiança botou a bola no chão, começou a tocar, e aí veio aquela inspiração, disse: rapaz, se o Confiança fizer um gol, eles vão ficar nervosos aí. E aí a gente faz 2-3. Daí o Confiança fez o gol e começou a jogar melhor ainda. Daí eu me lembrei até daquele jargão, né? Daquele um dos nossos slogans, que é Academia de Futebol do Bairro Industrial. Confiança ontem fez por merecer esse slogan, foi lá, empatou o jogo, e virou por pouco, né? E a gente jogou pelo regulamento. Exatamente. Eu estava em casa também com a minha namorada e com Rosa, minha filha. Com elas, o Confiança não perdeu ainda esse jogo. Então, toda vez que eu tô com elas, o Confiança não perde. Por isso que eu vou ter que mover céus e terra para estar com elas no primeiro jogo do Mata-Mata e assisti junto com elas o segundo. E dessa vez vai. Dessa vez todas as mandingas serão ativadas. E esse ano, esse ano não pode passar. Ano que vem estaremos na Série B, e vamos com tudo. E o nosso podcast deu sorte e trouxe agora essa classificação. Fala, Carla! Então, falando em mandinga, eu quero dizer que estávamos perdendo de 2-0 quando a minha vizinha apareceu aqui em casa e o Confiança empatou, ficou com 2-2. E aí eu disse a ela que ela vai ter que ir pro jogo, né? Que a gente vai jogar em casa. O primeiro jogo ela vai ter que ir. Nunca tarde, vai ter que ir. Porque ela disse, então agora você vai ter que ir. Com certeza. E leva o caranguejo, viu? Rapaz, eu contei que eu tava comendo caranguejo no Batistão. E o jogo era do mata-mata, então eu preciso levar esse caranguejo, pessoal. Pois é, então... Falando em mandinga, em superstição, quem tava acompanhando o jogo pela Band, não sei se perceberam, Jones e eu, nós percebemos uma propaganda em que dizia: exatamente, em 20 minutos tudo pode mudar. E em 20 exatamente minutos o jogo mudou pra gente. Exatamente. E fazendo a parte inicial, fechando essa parte inicial, o podcast Bancada Azulina, você pode encontrar no site dragãoderacaju.com.br e também no Google Podcasts, Apple Podcasts, no Spotify, no YouTube e em várias plataformas aí para você ouvir. Então compartilhe esse programa, indique seu amigo e amiga Azulina, amigo e amiga, que torce pelo bem do futebol nordestino. E aí já iniciamos a campanha para subir os 4 nordestinos. Vamos subir junto, Cavalo de Aço, Timbu, o Paio e o Dragão. Beleza? Então vamos começar falando do jogo contra o Ferroviário. E aí, Vinícius, como você viu aquele primeiro tempo? Confiança entra, tem alguma chance, joga até melhor, mas toma o gol. Como é que você enxergou esse primeiro tempo? Então, Mike, o Confiança começou até bem, né? Começou criando até algumas oportunidades, mas é aquele problema que a gente vem conversando aqui no bancado há um certo tempo. Confiança tem horas que desliga. A Confiança deu uma desligada, e um dos motivos dessa desligada eu avalio que tenha sido Amaral, né? Infelizmente o nosso pitbull, né, tem sido um piquinês nos últimos jogos e não tem rendido o que a gente espera. E aí a gente acaba por perder um jogador no meio ali. A gente fica com um a menos no meio, porque ele não tá pegando, ele não tem um passe. Bom, isso é um fato, isso é uma característica dele, não tem bom passe. Mas nem a chegada dele, nem aquela pegada ele tá tendo mais. Então, o Confiança no primeiro tempo sofreu com um a menos. E no segundo tempo isso ficou claro com as alterações. Então, no primeiro tempo, Confiança começou bem, começou criando jogadas ali, né? Tito tirou um dos defensores do Ferroviário com uma cabeçada sem querer, né? Mas tirou. E aí, por incrível que pareça, depois da alteração, o Ferroviário, né, deu uma melhorada e aí acabou fechando o primeiro tempo com 1-0, né? Então, foi um primeiro tempo de dois momentos, como tem sido os primeiros tempos do Confiança desde a vitória contra o Imperatriz, que a gente vem com esses primeiros... Ah, inclusive no jogo contra o Imperatriz a gente joga bem, inicia, faz 1-0 e acaba o primeiro tempo com alívio, com o apito. Então, contra o Ferroviário a gente não conseguiu fazer um gol, então a situação piora porque a gente tomou o gol. Então foi um primeiro tempo de dois momentos. Um momento logo no início onde a gente consegue imprimir um certo ritmo de jogo e depois o Confiança cai, desliga e aí toma o gol. E vem para a segunda etapa já perdendo. Beleza, Vinícius. Isso era um problema que a gente tinha no início da Série C, que o Daniel corrigiu ao longo do campeonato, principalmente naquela arrancada de outros jogos de invencibilidade, mas que ele voltou agora a ter esse problema. Carla Ferreira, e aí, Carlinha, como você viu esse segundo tempo, que nós saímos do inferno diretamente para o céu? Veja bem, o segundo tempo não começou lá essas coisas, porque a gente tomou o gol. A gente tomou o gol, não foi no primeiro minuto, se eu não me engano, no segundo... Por aí. Do segundo tempo. Foi bem no comecinho. Eu sei que eu tava me ajeitando no sofá, assim, ó, voltando do intervalo, que eu baixei a cabeça e levantei, olha, se não estou acreditando no que eu estou vendo. 2-0. E agora? Agora F, né? Continhas que eu não posso dizer palavrão. E aí, eu realmente fiquei muito nervosa, me sentindo mal mesmo. E aí, glória a Deus, Deus é bom e não permitiu que a gente morresse do coração naquela noite, no caso ontem, e aí teve o primeiro gol. Aí eu digo, agora eu tenho vejo uma luz no fim do túnel, acho que dá. E foi na fé mesmo, assim. Quando a gente fez o nosso gol de empate, meu pai tava na rua, ele correu, bateu aqui no portão. Eu tava gritando tanto, e quando eu parei de gritar, porque eu não tinha mais voz, eu ouvi meus vizinhos gritando. E a gente saiu pra rua, e foi comemorar antes do jogo acabar. Porque a gente já acreditou que ali já tava dando tudo certo. Porque, assim, todos os resultados, mesmo com o empate, estavam colaborando para que a gente se classificasse. Então, a gente disse, ainda bem que Jesus, desde menino, é azulino, porque vai dar certo. Eu não tenho como comentar muitas coisas técnicas, porque eu realmente estou emocionada agora de lembrar como foi minha sensação, assim, de ter passado realmente do inferno, sair do inferno e fui pro céu, em 45 minutos. Beleza, beleza. Jones Manoel, Jones Ribeiro. E aí, Jones, falar um pouquinho desse segundo tempo, já que o Carla, com a emoção, não conseguiu. Falar um pouco da função de Tito, já que foi uma das coisas que a gente brincou, que Daniel ouviu o nosso podcast. E qual é essa função de Tito? Gostou da atuação dele? Será que ele vai ser o nosso homem mesmo pro mata-mata? Primeiro, Mike, dizer que eu acho que as mudanças pro Confiança no primeiro tempo fizeram muito bem. O Flávio jogou muito bem, fez uma partida muito boa, muito segura. Ari Moura, para mim, dispensa comentário. É claro que teve aquele gol que a gente em algum momento vai ter que falar. Ele perdeu o mesmo gol, eu não acredito, Ari, que você fez isso. Mete do outro lado, meu filho, pelo amor de Deus. É só meter do outro lado. Mas ele jogou. Eu me lembro bem. Que alguém disse assim, aqui, rapidinho. Eu me lembro que alguém disse assim, eu acho que foi Vinícius que disse bem assim, se o próprio Ari, no jogo contra o Santa Cruz, se o próprio Ari tivesse essa chance novamente, ele não perderia. Ele perdeu. Então, o pé esquerdo dele parece que é meio... A cabeça é boa, né? Ele chutou de calcanhar, pô, impressionante. As duas bolas, ele não consegue dar direção, não. Você viu até que o jeito de correr dele é engraçado. Ele não corre, levita. Ele tem um estilo de futsal. Eu acho que ele teve base feita em futsal. As carreirinhas agora, curtas. Eu vou ser sincero, eu gosto muito do futebol dele, velho. Eu acho que eu ele é um cara muito, que. Gosto muito. E o gol que ele fez ontem contra o Ferroviário, depois ele jogou muito bem, depois fez o gol. Parecia uma bala, pô. Os caras não seguravam ele mais, não. E Tito também avaliou que Tito entrou bem na partida. No primeiro tempo, ele estava um pouco acanhado, mas depois que ele deu aquele passe no final do primeiro tempo para esse lance de Ari Moura, foi um passe de Tito, um passe muito bonito. E assim, foi algo que não é um passe de 9, é um passe de 10. Só que ele não tem fisicamente condições de ser um 10, infelizmente. Mas quando no segundo tempo, foi a pergunta específica de Mike, o Daniel mexe e coloca o Renan Gorni no comando de ataque, que recua um pouco o Tito, aí Tito, como diziam os antigos, ele desarmou. Jogou muito bem, tem sempre a questão física dele, que ele não suporta os jogos todos, jogos inteiramente, mas ele jogou muito bem no segundo tempo, na minha opinião. Fez você continuar na equipe, inclusive, no próximo jogo. Eu não sei se ele vai ser o cara, Mike, mas eu sei que ele vai ser importante, como já foi importante como Ferroviário. E que bom que nós recuperamos Tito, né? Na hora e certa. Que bom que nós recuperamos Tito, nós recuperamos Ari. E pode ter certeza, se for preciso, vai recuperar outros agora. O moral do Confiança tá lá em cima. Acho que um jogo de ontem foi um jogo de mudança de chave, de novo, como foi o jogo contra o Sampaio Correia lá no Maranhão. E ontem a gente passou essa fase, não vencemos ainda, mas foi melhor do que vencer. O resultado de ontem foi melhor que vencer. E que bom que Daniel Paulista tem sido sempre. E ontem fez duas alterações ousadas. Ele tirou o Enes, que já tinha amarelo, e colocou o Marcelinho, que é um ponta, já está adaptado para jogar como ponta, mas que é um lateral de origem, e colocou o Gorni. Então, acho que ele mexeu bem. Ele não conseguiu alterar, como ele faz às vezes, no vestiário, sem alteração de peças, mas conseguiu, com a mudança de nomes, recuperar o desempenho da equipe, que, na minha opinião, no todo, foi superior ao Ferroviário. Nós merecíamos ter vencido a partida, não aconteceu, mas foi um resultado suficiente. E nesse momento era o que importava. E agora vamos lá para cima do Ipiranga. Beleza, meu camarada. Então vamos lá para cima do Ipiranga. Ari, você acompanhou alguma coisa dessa rodada no grupo B de hoje? Viu o jogo do Ipiranga com Juventude? Enfim, o que você tem a falar desse nosso adversário que veste verde e amarelo e está lá em Erechim, no Rio Grande do Sul? É claro que não acompanha, não. Quando eu disse em off, eu não assisto futebol, não. Não é só confiança. Agora, o que eu posso destacar é que o gol deles, rapaz, eu vi aqui o gol, foi de pênalti o lance, só que a bola bateu no goleiro, bateu na trave, voltou, e no rebote o cara fez rebote. Isso. Então, eles estão contando com a sorte também, né? Porque a gente pode analisar também que a gente teve sorte, a gente poderia pegar um time de muito mais torcida. Se aquela bola não entra, a gente pegaria um time, talvez, mais, com mais tradição. Mas quis os deuses do futebol que aquela bola entrasse. E outra, a bola não bateu na trave direta, ela bateu no goleiro e voltou, e ele fez o gol, que deu condição para ele fazer o gol depois. Porque se ela bate na trave e volta, eu não sei se a regra mudou, mas na época que eu jogava, não podia, né? A bola batia na trave, a trave é neutra, ele não podia fazer o gol. Então, eu acho que chegou nessa hora. Beleza, Eu não acompanhei o jogo do Erechim, eu acompanhei o Repá, onde o Remo, mais uma vez, foi flanelinha da Série C. Então, Remo, se foda, meu ódio todo contra o Remo. Somos muito dois, mano. Depois de um sábado bonito. Rapaz, é muito sério. Carinho. Essa galera do Remo, pô, no grupo do Facebook lá da Série C, elas tiraram sarro conosco o tempo todo, pô. Foi o ano inteiro. E eu não lembro da vez que o Remo passou de fase nessa Série C. De onde é que eles tiram essa... Eles não passaram. Tem que ser um flanelinho. Valendo de chegar na reta final, caga no pau e sai. Então, pena que o Papão vai pegar o melhor time da Série C, o nosso Timbu, que nos ajudou tanto. Então, já tô aqui. A galera na minha torcida pro Timbuzão. Vamos subir. Vinícius. Oi. Timbu de Chernobyl. Mike, eu tô torcendo. Agora o futebol tem um negócio engraçado. É o Náutico fez uma força. Eu tô torcendo por todos os Nordeste, todos. Sinceramente, sério mesmo. Eu quero que o Náutico passe. Mas o futebol tem umas coisas engraçadas. O Náutico fez uma força danada por conta da torcida pra ganhar e de forma acertada do Santa Cruz e ganhou de 3-1. Né? É preciso ressaltar isso. Agora, na minha opinião, deu um azar tremendo. Porque pegar o Paysandu, nego velho. Vai sair. Agora o Náutico vai ter vantagem até a final, né? Porque eu acho que é o time que mais pontuou, se eu não me engano. Sim, o time que mais pontuou. Rapaz, é uma. Assim, eu tenho minhas dúvidas em relação a essa coisa da torcida. Porque, por exemplo, a gente pega o Ipiranga, o Erechim, que não tem tanta torcida, é uma cidade pequena, deixa eu até pegar os dados da cidade. Mas, por outro lado, é um time sem pressão nenhuma. A cidade tem 105 mil habitantes, essa é a população de Itabaiana. Então, assim, é uma cidade no norte do Rio Grande do Sul. Então, vamos dizer, se eles tomam 1-0 lá, a torcida não vai pegar no pé. Enfim, os caras vão jogar sem pressão, vão jogar por eles mesmos. Então, eles tanto podem desligar fácil, como eles podem não sofrer pressão nenhuma. O Paysandu, a gente viu isso quando a gente enfrentou o Remo, Em edições passadas, quando tomam o Mangueirão lotado, toma um gol de saída, irmão, a pressão vai toda pro time da casa, os caras vão olhando aquele estádio todo, ou mudo, ou vaiando, gritando, é complicado. Então, assim, é o copo meio cheio, meio vazio. Eu, sinceramente, assim como muitos estão falando que o Ipiranga era o melhor cenário pra gente, com certeza eles estão olhando de lá pra cá também dizendo, pô, a gente se livrou de fazer uma viagem difícil, pegar Náutico e pegar Sampaio. Então, vai ser confusão. Aí eu quero trazer vocês aqui nessa conversa. Eu tô olhando aqui os dados no soccerstats.com. O Ipiranga tem a melhor defesa do Grupo B, que sabe, de toda a Série C, ainda não fiz essa fichamento de dados, mas provavelmente sim. Eles somaram apenas 17 gols, 10 gols, na verdade. Eles somaram apenas 10 gols. Nós temos um Confiança que tem uma dificuldade enorme de criar. Como a gente faz para furar uma defesa assim? Eu acho que a gente ter recuperado o Ari Moura nessa reta final vai ser fundamental para esse jogo. Porque quando a gente tem um time que tem uma defesa sólida, a gente precisa de alguém que desequilibra. Nós já temos um jogador que desequilibra, mas que tem uma condição física limitada, que é Ítalo. E nós agora temos um jogador que desequilibra também e que tem uma condição física melhor, que é Ari Moura, né? Que é aquele jogador que vai para cima e desconstrói defesa. A gente viu no jogo de ontem, Ari dá algumas arrancadas no jogo que desconstrói a defesa adversária. Né? Ao passo que eles têm uma defesa extremamente sólida, eles têm também um ataque que é ineficaz. Né? É um ataque que faz poucos gols, né? Um ataque que tem apenas... um ataque que tem apenas 18 gols. O carequinha curtiu aí. Opa, carro. Ah, gente, eu fiquei assim, gente, mordi minha língua, porque eu não gostei do que eu vi, sabe? Inclusive, eu apostava que Jean iria iniciar a partida ontem. Então, eu realmente não contei que Genivaldo fosse entrar de titular e jogar da forma que jogou. Eu não gostei, né? Eu gosto dele, mas eu não posso... É, mas é como eu disse, eu gosto muito dele, mas eu não gostei do que eu vi ontem. Velho... Tiveram decisões assim que eu fiquei, véi, não, sabe? Não. Então é isso, para desarmar, né, esse bloqueio defensivo, é preciso aquele cara que desequilibra, aquele cara que vá para cima, né, que puxe marcação, que leve dois, três com ele e sobre espaço para os outros. E esse cara vai ser Ari, esse cara vai ser Ítalo, a gente espera contar. Né, com grandes atuações desses dois, porque vai ser fundamental para sobrar espaço para Altemar, espaço para Everton chegar, para Tito, enfim, esses caras vão ser os caras que vão desequilibrar. Tô muito confiante, mas, né, é até um trocadilho, né, torcedor do Confiança está confiante, mas tô muito confiante para esse jogo. Espero que não seja apenas um sinal de paixão pelo meu dragão, mas estou muito confiante mesmo. Acho que a gente tem tudo para furar esse bloqueio, essa muralha de Erechim. Mas vamos com tudo aí, vamos para cima. É a hora. A hora é agora. Tá acontecendo tudo totalmente diferente dos outros anos, né? Nos outros anos a gente começava mal e arrancava, mas chegava na reta final muito bem, voando, atropelando, e chegou no jogo do acesso e perdeu. E dessa vez a gente chegou aos trancos e barrancos, com um empate, levando 2-0 e indo buscar lá no final o empate, dependendo de outros resultados, e a gente consegue passar na bacia das almas. Eu acho que dessa vez o final também será diferente. Beleza. Como o Vinícius disse, Mike, eles têm uma defesa, só um dado aqui, eles têm uma defesa realmente muito sólida. Agora o ataque deles é pior do que todos os ataques do grupo A. Sim. Exatamente. E aí a gente começa com uma defesa que a gente tem, que é uma defesa boa, é uma defesa que, contando com alguns poucos erros, mas tipo, em média é uma defesa que segura bem. Não, então, sendo pernambucano, a gente segura. E não é, então já é um bom sinal, né? Então se a gente, como foi Vinícius, foi que falou, eu sempre confundo as vozes, se a gente se concentra o jogo bem, eu acho que ontem Ítalo e Ari jogaram, se conectaram bem, é tanto que o passe foi de Ítalo para o gol, não foi do Ari, corrija se estiver errada. E aí, então, é isso, do meio para frente eu acho que o time funcionou bem com essas alterações, sabe, tanto como com o time que iniciou a partida, como as duas alterações posteriores. Então, eu realmente, como o Vinícius mesmo disse, assim, né? Estou confiante, real. Gente, sou apenas eu, ou mais alguém não consegue imaginar Ari nervoso? Eu não consigo imaginar Ari nervoso, velho. A voz dele é muito calma, eu sou seu fã. Não, velho. Mas ele baqueou. Mas você tá falando de Ari Moura ou Ari eu? Porque eu tô já dando a toga com o Ari Moura, a bola que ele jogou ontem. É contigo. Sério, quando eu sou a voz, eu fico com vontade de ir lá no judiciário e pedir pra conciliar, sem nem ter processo, velho, porque é muito, muito acalmado. gratidão. Carla, já que você começou a falar, a tintura de cabelo de Ítalo só faz efeito 15 dias depois, que o homem jogou ontem, viu? É que você já falou. Então, ai, desculpa, gente, não resisti, desculpa, Mike, você é excelente, viu, agora. Velho, eu tava pensando ontem que tem dois jogadores que eu vejo, como eu tinha comentado em nossa conversa, acho que foi ontem ou hoje no grupo, que são dois jogadores que eu vejo muita consistência, eu vejo muita segurança, assim, eles têm constância, eles não são, jogam um jogo bem, um jogo mal, ele... e Everton, assim, sabe? São peças importantes. Lembrado de Everton, né? Então, importantíssimas, que mesmo quando você... A galera, ele estava apagado, ele nunca vai fazer besteira, parece, sabe? E tanto Ítalo quanto Everton, eu tinha que abrir esse parênteses pra falar dele, porque eu acho ele incrível, assim, sabe? Não sei, não compromete nunca pra ruim. E Ítalo, desculpa, eu até mudei um pouquinho. E Ítalo, a bola que ele joga, sinceramente, aquelas canetinhas dele, boa demais, rapaz, boa demais. Ele é, pra mim, o talento individual que faz a diferença. Como vocês tinham comentado que Ari é aquele jogador que faz a diferença, fez a diferença ontem, inclusive, Ítalo, pra mim, é aquela habilidade, é o entre aspas, o dom, né? De gingar, de driblar, de passar mesmo. E com esse suporte e as mudanças que tiveram ontem, funcionou muito bem. Então, assim, só tenho o que dizer. O que é que eu tenho a dizer? Zero defeitos, não é verdade? A tinta de cabelo funcionou e, por favor, Ítalo, não deixe de pintar seu cabelo de loiro, precisamos de você. Precisamos demais. É, fala, Vinícius. Se me permite uma observação, eu estive hoje no aeroporto para a recepção dos nossos guerreiros. Eu estava aqui no, na agulha, pode falar. Eu estive hoje e eu costumo observar as pessoas pelos olhos. Eu costumo ler as pessoas pelos olhos. E hoje algo me chamou muita atenção em três jogadores durante a recepção. Em Ítalo, Everton e Flávio. Os olhos dele pareciam tochas de fogo do brilho que eles estavam quando eles chegaram e encontraram aquela multidão, aquela massa esperando eles. Ítalo mesmo parou para tirar foto com todo mundo. Os olhos dele brilhavam, ele olhando para todo mundo assim, bestificado. Porque, assim, Ítalo mesmo já... ele fez base no Bahia, já passou por Joinville. Mas, assim, no profissional, é o primeiro grande momento, assim, de relação com torcida que Ítalo tem. E Ítalo, Everton e Flávio, de longe você via o brilho no olhar dos três, né, diante daquela recepção. Então, foi algo que me chamou muita atenção. Eu tô muito confiante, né, e reforça aquilo que eu disse... No podcast passado, a gente precisava botar os caras nesse jogo que tem identificação com o clube. Aquele cara que se importa com a situação do clube. Porque não é dizendo que os outros são inferiores por conta disso que eu vou falar agora, mas nós temos jogadores que se importam, que têm uma relação muito próxima com a torcida e com o clube. E a gente precisa desses jogadores nessa reta final. Porque uma coisa é você botar um jogador que é muito bom, mas que só pensa no seguinte: não, eu vou jogar bem, vou aparecer, vou sair. A gente precisa daquele cara que diga: não, eu tenho que jogar bem porque o Confiança merece, o Confiança precisa. E a gente tem esses jogadores no elenco que tem essa identificação com o clube e tem que botar pra jogar. Então, esse brilho no olhar dos três, que foram os três que eu consegui ver bem esse brilho no olhar, me chamou muita atenção e me deixou muito feliz e confiante para a próxima partida. É por isso que eu estou tão confiante para esse jogo que vem aí. Eu acho que Everton, o menino Vertinho, o pivete da Terra Santa e o garotão do Riachão do Jacuípe vão resolver a parada aí. Beleza. Everton, eu sou suspeito a falar, meu crush, é um jogador excelente. Para mim, melhores ídolo do Confiança, por tudo que já fez, por tantas temporadas. É uma brincadeira que eu já fiz no Twitter. Se Everton fosse galeguinho da Barba Ruiva, com certeza ele não estaria aqui. Estaria na Série B ou até na Série A. Ele é um jogador muito inteligente, um jogador esforçado, um jogador que não se machuca e não é agressivo, então ele nunca está suspenso por cartão amarelo ou vermelho. O cara é craque, assim, e não reclama, porque se você mudar de posição, você jogar mais de volante, ele vai. Até de lateral ele já jogou com o Bequinho em temporada passada. E jogou bem, viu, de lateral. Sim. É um craque, jogador. Ele joga bem onde colocar. Ele teve um ano. Em 2015, ele foi da seleção do campeonato, se eu não me engano, como lateral esquerdo. Nossa. Pois é. Liga aí, pô. E aguenta a pressão, viu? Porque a pressão que ele já pegou da torcida aqui, as críticas não, assim, que ele já levou. Alguém já olhou a fórmula do jogo dele? Sereno, sabe? Não. Alguém conferiu? É preciso conferir, que eu não acredito que o Flávio não tomou amarelo, gente. Ele errou o passe. O amarelo do cara, quando eu vejo correndo e levantando o cara, eu digo, porra, Flávio. Aí depois eu disse, não, foi ele. Era o costume. Vamos lá, gente. Mais informações sobre o Ipiranga de Erechim. O Ipiranga, ele deu uma arrancada rumo à liderança. Nos 8 jogos, ele fez 15 pontos. Então, pontuação não é essa pontuação maravilhosa, mas pro grupo B, que tem um problema, é uma pontuação ótima. O Juventude, por exemplo, que estava liderando até a última rodada, ele só fez 10 pontos nesses últimos 8 jogos. É, talvez eu tenha até desatualizado aqui por conta do jogo de hoje, mas enfim, temos para hoje. É, e os jogos do Ipiranga fora de casa são jogos de muito poucos gols. É, pelo menos em 50% dos jogos aconteceram um gol somente. Em 38% desses jogos aconteceram 0 gols fora de casa. Então é uma característica do Ipiranga pra gente. É, ou seja, um time que cede poucos gols, mas também faz poucos gols. Então, se a gente conseguir fazer pelo menos 2-0, a gente tem aqui uma vantagem aí nesse confronto. Ele fez 7 gols em casa. Fez 7 gols em casa. Então, eu estou justamente procurando agora os dados dele em casa. Perdão. Ele fez 11 gols em casa, 7 gols fora. Ah, pronto. Então, fez 11 gols em 8 jogos. Não, desculpa, em 9 jogos, média um pouquinho superior a um gol por jogo. Aí tem que ver se teve alguma goleada aí no caminho que deu uma esculhambada na média. Juventude. 4-1 contra o Juventude. 4-1 contra o Juventude. Então, a gente tem que... É bom até dar uma olhadinha nesse jogo pra não dar esse vacilo de tomar muitos gols por lá. Rapaz, o Juventude conseguiu tomar 4 do Ipiranga. Rapaz, eu vou fazer um apelo aí, viu? Passa. Um apelo a nosso jogador e a nossa torcida. É, muito respeito, né, ao futebol gaúcho. Muito respeito. Vamos respeitar, né? Vamos respeitar a cidade de Erechim, seus moradores, nossos youtubers, né? Nossos blogueiros, por favor, muito cuidado com o que vão gravar, né, nas próximas horas, por favor. E tenha sido um recado bem dado por Arizinho aqui. Viu? Muito respeito ao futebol gaúcho, muito respeito ao Ipiranga. Eles não chegaram em primeiro à toa. Né? Vamos lá, vamos torcer. Pensar positivo, né? Esse podcast aqui é bem positivo. É confiança até no nome. Então, a gente vai subir, já estou agradecendo. Mas, com respeito ao nosso adversário, que é uma equipe tradicional, que foi fundada em 1924. E, por favor, youtubers do Dragão. Muita calma nessa hora, muita calma nas próximas horas. Aí o companheiro Ari da Calmaria. Anotado. Então, agora olhando esses dados nos jogos em casa, deixa eu ver aqui também, ó, deixa eu fazer as contas aqui. 88% dos jogos fora em casa aconteceram apenas 2 gols, até 2 gols. 11% foi 0 gol, em 33% 1 gol apenas e 44% dos jogos apenas 2 gols. Aí teve aquele jogo com o Juventude que deu uma destoada, que foi que representa 11% do total. É, então, assim, tem isso, deixar claro que a dificuldade eles têm a dificuldade de fazer gols, mas também não cedem muitos gols. Então a classificação vai passar mesmo, porque conseguir marcar no início, aquela velha fala de Jones. O time que marca o primeiro gol começa a tomar, enfim, se sai na frente do jogo e se posiciona melhor dentro do xadrez ali do futebol. Então, para encerrar, o que é que vocês esperam dessa semana? Vocês preferem que o jogo seja no sábado, no domingo ou na segunda? Eu tô apostando que esse jogo vai ser pra segunda-feira, já que tanto Ipiranga como Confiança são os menores centros urbanos dessas quartas de final, então eles podem imaginar que na disputa de audiência é melhor jogar os jogos de mais apelo pro final de semana. Mas enfim, o que vocês esperam dessa semana em relação ao apoio da torcida, pressão dos jogadores e o que vocês enxergam de como é melhor jogar? Pra mim é melhor jogar no sábado. Fala, Jones. Pra mim é melhor jogar no sábado, à tarde. Pra mim o melhor jogo horário é à tarde, por isso eu não quero que seja durante a semana, ou sexta ou segunda, não quero, porque... Às 15 horas, né? Se for às 15 horas seria ótimo, porque o... Eu queria meio-dia, sábado meio-dia, 40 graus. Aí nem o nosso galeguinho aguenta. Daí é dificuldade. Porque o clima, do mesmo jeito que nós vamos sentir lá, se jogar no momento de frio, eles vão sentir aqui para jogar no calor. E aqui uma umidade não é tão elevada quanto no norte, mas também é elevada. Então a gente Eu prefiro jogar no sábado, 4 horas da tarde no sábado, porque eles jogaram hoje. Nós jogamos ontem, nós já estamos em casa, eles estão em Erechim, já jogaram, é verdade. Nós vamos ter que viajar para cá. Viajar do Rio Grande do Sul para cá não é uma viagem simples, não é uma viagem simples, é desgastante, porque acredito que eles sequer vão encontrar voo direto. Então vai ter que ter algumas conexões, pelo menos. Então, quanto menos eles descansarem, melhor, né? Forte tem esse tipo de coisa. Então, pra mim, é melhor no sábado à tarde. Beleza. Posso? Fala, Carlinha. O que eu espero? Espero que o tempo passe, espero que a semana acabe, pra que eu possa te ver de novo, meu dragão. Porque pode ser sábado, pode ser domingo, pode ser segunda. Esse ainda não, não. Foi Nando Reis que... uma música dele. Porque não importa o dia, não importa o horário, eu tenho certeza que nós estaremos lá. E assim, independente das circunstâncias, que eu sei que ajudam a gente, vocês são mais, como eu posso dizer, pensam nesse sentido mais do que eu, mas eu só tô assim, independente do horário, eu quero é ganhar, entendeu? Quero uma noite, uma tarde inspirada, e que meus jogadores joguem bem, que minha defesa segure, que a nossa defesa segure e que a gente consiga pontuar e é isto, ir com vantagem, né, pra esse jogo fora. E assim, só tem uma coisa pra dizer, pra colocar superstições aí em jogo, no meu sonho, eu errei que a gente ia pegar o Juventude, então a gente não vai, a gente vai pegar Ipiranga, mas eu sonhei que estávamos jogando à noite. Beleza. Em relação ao clima, eu tô olhando aqui no Google, hoje é porque não dá pra saber como vai ser daqui a 15 dias. Mas hoje, lá no horário do jogo, por volta entre 16 e 19 horas, estava entre 21 e 19 graus. Não é tão frio assim. Frio mais à noite. No início do dia baixo, chega a bater 8 graus. No momento, em Erechim, está 21 graus. Mas siga aí, Ari. O que é que você acha? Eu espero essa semana muito apoio, né? Por parte da torcida. Muito respeito ao Ipiranga, muito respeito mesmo, né? Que nosso treinador esteja inspirado, esteja iluminado e escolha as peças corretas, né? Se ele está com alguma dúvida, porque cada jogo é uma história, né? Eu espero isso, muita positividade, pessoal, por parte da torcida, muita capela por parte dos youtubers, E eu espero, assim, o dia do meu agrado, como o Johnny falou aí, eu prefiro sábado 4 horas, né? Eu preferiria o horário que eu mais gosto, sábado 4 horas, mas se for no domingo também tá legal. Mas é positividade e espero que a gente ganhe pelo menos 1-0, tá bom, e pra lá com essa vantagem. Beleza. Vinícius, pra você, qual o melhor cenário? Rapaz, o melhor cenário pra mim era o jogo amanhã, meio-dia, na Praça dos Mercados, no Arena Montada, só pensar o jogo. Mas é um desejo que não vai acontecer, então vamos para a realidade. Para mim, o melhor seria no domingo, né, às 4 da tarde. Apesar de que eu estava olhando aqui a previsão do tempo para o sábado e o domingo, a previsão para o horário tradicional do jogo, às 16 horas, é de 27 graus. Então é uma temperatura, né, mais agradável, né? A gente sabe que o Batistão, ele é bem ventilado, então essa questão do clima eu acho que não vai influenciar muito, não. Acho que São Pedro deve estar torcendo para o Ipiranga de Erechim, viu? Que a gente tem tanto do calor por essas terras e no dia do jogo vai fazer uma temperatura amena. Então, para mim, no domingo às 4 da tarde, né, com o solzão afino lá em cima, é o melhor momento para a gente enfrentar um time que vem lá da Groenlândia brasileira, e aí a gente jogar com o clima ao nosso favor, né? E fazer o resultado em casa. A gente precisa fazer o resultado em casa, porque se a gente fizer o resultado em casa, pode ter certeza que lá eles vão ter bastante dificuldade, né? O Ipiranga tem 3 derrotas em casa e 2 empates, então não é um mandante muito bom. Então, em contrapartida, né, já que ele fez mais pontos que a gente, fora de casa ele também vai bem, né? Então a gente precisa se precaver aqui em casa, fazer a nossa parte, fazer o nosso resultado, porque lá eles não vão bem, e aí a gente tem que tirar proveito disso. Beleza, Vinícius. Bem, da minha parte também, acho que eu prefiro que o jogo seja no sábado, porque eu trabalho no domingo, aí eu não vou ter que trocar meu plantão. Mas ainda acredito que vai ser mesmo na segunda, é um horário horroroso, segunda-feira à noite, mas é assim mesmo, precisamos superar tudo que for necessário. Sobre a fala de Ari a respeito dos youtubers, eu creio que toda a torcida tem que ter respeito, qualquer que seja o adversário, que apelidos depreciativos, xenofobia, nem é tanto nosso caso, geralmente a gente sofre xenofobia, não é adequado para a vida e nem para o futebol. Então, se a gente tiver que ganhar, a gente vai ganhar na bola, no campo, e se perder também, e sempre respeitando a todos e a todas, ok? Exatamente. Então é isso, galera. Falou, Carla. E principalmente a questão da homofobia. Falei, eu concordo. Sim. Pô, essa coisa de associar gaúcho ao homossexual como se isso fosse algo ruim, não tá com nada, é melhor a gente... muito respeito ao povo gaúcho. Exatamente. Isso eu acho que é pra mim, é coisa de uma galera que não tem... como é que eu posso dizer? Não tem argumento, sabe? E a gente, sem adversário, a gente não é ninguém, né? Se a gente não tem com quem jogar, a gente não é campeão de nada. Então, eu penso dessa forma. Mas, Babi, nós precisamos entrar com respeito. Isso daí eu deixo. Inclusive, a gente tem o nosso grande Leandro Kivel, né? O gaúcho lá de São Borja, salvo engano. Eu acho que Vinícius Simon também é gaúchão. Vamos trazer a gauchada aqui, né? Um tosse pro Ipiranga, pro nosso lado. Aí lá do país vizinho do Brasil. Everton também é gaúcho, eu vi isso aí. Everton Santos também é gaúcho. Hã? Da Serra. Descendente de alemão. Então é isso, galera. Vamos nos despedindo por aqui. Não vai ter palpite. Aquele negócio de palpite era uma zica da porra. Acabou esse negócio. Falou do pai. É o cara que tá tratando de eliminar todas as possibilidades de zica. E o Confiança pode sonhar em ter. Sim, Mike é esse cara. Hoje no aeroporto começaram a cantar Vamos Subir Dragão, teve gente dizendo querem derrubar o avião, ué? Ah, gente, falando em aeroporto... O avião já tava no chão, né? Imagina. A gente precisa destacar, viu, que foi bonito. Tinha uma galera bastante grande... Né, pelas fotos, pelos registros que Vinícius mandou, e eu acho que a torcida está de parabéns, sabe? Está se colocando no lugar que deve colocar, e isso é muito bom. Estou muito feliz com isso, e eu espero que isso surta um efeito positivo no grupo. Teve uma fala de um poeta que estava lá, né, fazendo os seus poemas, suas poesias lá, foi muito bonita, muito marcante, muito tocante a frase que ele disse. Ele disse o seguinte: ei, você aí, avisa pros comédias que esse ano eu vou subir. Isso é poesia. Mas isso é importante, essa significação com o clube, essa gente que é tão estigmatizado por torcedores mistos, por ter mais torcida de outros clubes do Sul e Sudeste. Sudeste do Brasil, principalmente Rio e São Paulo. É importante que essa cultura comece a crescer, galera, e receber seus jogadores, vem criando raízes. A gente, inclusive, tem um programa nesse podcast que fala sobre os mistos. E aí é importantíssimo esse tipo de relação do clube com sua torcida. Que já vem se desenvolvendo há muito tempo. Eu lembro que no jogo, no mata-mata contra o São Bento, a torcida foi levar o time até o aeroporto. A gente saiu com 2-0 daqui e a galera não largou. A galera foi até São Bento, inclusive, ver o jogo. Então, são essas as demonstrações de amor, de carinho, e que vai criando mesmo uma cultura torcedora mesmo do Confiança. Que venham mais inspirações como essa. Vamos receber o time. Eu ainda estou considerando ainda receber o time, fazer festa na chegada do ônibus, é zicado ou não. Até agora não está dando certo, mas eu vou botar aqui na minha planilha e fazer os cálculos para ver se entra na categoria de zica ou não. Beleza? Então ainda está liberado, né, Mike? Por enquanto está liberado. Vamos ao acesso, dragão. Produto de internet, pela internet, os produtos comprados na internet por Mike, todos vêm da Bahia, porque o que tem de patuá na casa dele. A benção, meu pai, Oxalá. Amém. Bem, gente, alguém quer mais alguma coisa para complementar? Estamos com quase uma hora de programa. Ah, rapidinho, só fala do Daniel Paulista. Fala, Jones, fala. Olha o que você quer dizer. Só não pode deixar dar os recadinhos para ele, não. Acho que nós chegamos até o jogo contra o Ferroviário, ele com um pensamento de jogo. E acho que o jogo contra o Ferroviário foi um divisor de águas para ele saber que é preciso mudar, às vezes, sair da zona de conforto. Quando ele saiu da zona de conforto, foi super bacana o resultado. Então, acho que mais uma vez precisamos sair da zona de conforto. acredito sinceramente que a gente precisa vencer em casa e que a gente precisa jogar um pouco mais pra frente. É preciso jogar um pouco mais pra frente. Por isso eu acho que a escalação do segundo tempo, talvez com uma alteração só, talvez uma alteração, mas é ideal, com dois atacantes, com Pito um pouco mais de liberdade, e até conversando com o Renan Gorne, que parece como ser um cara porreta, para entender que Pito tem a qualidade dele também, e que talvez seja preciso que no momento de ataque Pito tenha liberdade para atacar, e no momento defensivo ele precise voltar o Gorne para defender um pouco mais. E a outra coisa, Daniel, marque em cima no começo do jogo. Precisamos marcar em cima no começo do jogo para abafar. A gente precisa abafar. Geralmente, o time da casa, quando faz gol no início, ganha. Vamos fazer um gol no início e vamos vencer. Beleza, recado dado. Daniel Paulista é um gigante até agora em suas estratégias. Tem levado esse time que é bem limitado. E quando a gente viu que ele tinha chegado ao seu limite, ele consegue tirar um litro de leite de pedra pra não poder ter... Eu já ia falar isso. Rolou um litro de leite de pedra extra, viu? Tirou esse litro. Obrigada, Daniel. Muito obrigada. E a gente precisa agora de mais alguns litros de leite de pedra pra chegar à Série B, ok? Eu acredito. Eu acredito. Então, galera, rumo ao acesso. Muito obrigado a todos e a todas que chegaram até aqui. Saudações proletárias. Vamos ao acesso Dragão, Timbu, Cavalo de Aço e Sampaio Correia. Quase falei a palavra maldita. E até a próxima. Saudações proletárias e fui! Os operários teve nome a vitória. Tua bandeira de Dora Alviane. Eu sou confiança em todo o Brasil. Tua luta continuará. Iremos conquistar.